mas tá melhor do que nada. Às vezes a zica pode até atrasar, mas jogo, é perder ou ganhar. Quer ser, sabe tudo, vai, vira modelo. Mas fica ligado, inimigo quer seu enterro. Tu quer abraçar, chega aí, tá na mão. É só escolher e cumprir a missão. De quina em quina, de quebra em quebra. Fogo contra fogo, sistema, favela. Eu torço por você que quer da vida o melhor. Que é um cara firmeza, que responde os B.O. Sua atividade quem escolheu foi você. Agora no arrega é melhor tu crescer. Se envolveu, tá nos bang, guerreiro não chora. A trilha é sinistra, se livra das covas. Não paga de grande ganho, cinzento é foda. Ele quer o que é seu, seus brilhantes e as joias. Não tô nem aí, nos olhos desse pilantra. Esbola pra eles, o resto aqui é da banca. Tá firme o fiel, o doce e o mel. Pra eles a lama e o gosto do fel. É, só o gosto do fel, safado. Sonora, o rap é pesadão. Licença e perifa, aqui ó, time de patrão. Não quero a segurança pra guardar meu cash em banco. Se mais pelo petróleo que na perifa o olho é branco. Demorei, mas cheguei, agora é nossa vez. A banca tá formada, e aí DJ, aperta o play. Aqui é maloca, neguinha é nós que tá. Só bandido vagabundo com os rap gangsta. As levada envolvente no Nordeste, o clima é quente. Sem dar brecha pros PM, bota a cara, Mr. M. A malícia tá na mente, o que elas querem, nós entende. Procura os função, dono do cifrão. Me diz qual a mulher que não quer ser a do patrão. Que não quer ser a do patrão. A grana, as gatas formam o time de patrão. Comemora, bota o uísque, brinda junto os patrões. A grana, as gatas formam o time de patrão. Comemora, bota o uísque, brinda junto os patrões. Astro Agno rolé nos bancos, só avião. Com cordão 18K, no pulso um rolequizão. Explorando a cidade, um sentimento de poder. Gastando muito dinheiro, pagando pras nega ver. É assim que tem que ser, muito cash ladrão. Sou mais um fazendo parte no time de patrão. Correria pra caralho pra chegar até aqui. Foram várias maré baixa, mas eu vi ela subir. Vários quilos que entrou, vários quilos que perdi. Não encostou na minha conta, é muito ouro e din-din. Transação de ponta a ponta pra chegar na capital. Mandei um zoológico, veio um avião de sal. Abastece em Natal, onde o sol nasce mais quente. Entre a cruz e a espada, no descarregado estende. Mas agora na mansão, vida de patrão é foda. Curtindo blue e leba, acompanhado com lagosta. Com a vista mais bela ali do Morro do Careca. Onde a corte se reúne, esquematiza e faz a festa. Só gata de responsa no meio do bang bang. O DJ não toca disco, soltando os rap gangsters.